Ficheiro 37, página 338, 60. Vila Manrique, 1 de junho de 1891. Carlos não está a ter uma vida fácil, disse-lhe o pai ao jantar. Amélia concordou com a cabeça. Também já receberá a notícia de que mais um governo se tinha demitido e que o rei encarregara o general João Crisóstomo de Abreu e Sousa de formar outro. Um novo governo todos os meses e o povo culpa o rei por essa instabilidade, o que é uma profunda injustiça. O que pode Carlos fazer quando os ministros se guerreiam e chegam a becos sem saída? Os seus ministros, comentou o pai secamente. Não é justo, pai. São ministros escolhidos por um chefe de governo. Chefe de governo que Carlos escolhe. E ministros que Carlos tem de aprovar. Que o tornam o último responsável, percebo. Mas não é bem assim, porque o rei escolhe dos que são eleitos pelo povo, que depois protesta contra aqueles que elegeu, e em vez de se culpar por ter votado neles, responsabiliza o rei. Desculpa, não devia estar a comentar nem a política do teu país, nem a responsabilidade do seu rei. Mas, de facto, o ultimato inglês não podia ter chegado em pior altura, dias depois do ajuramento e o rei tão novo. E agora a Inglaterra volta a atacar. Amélia sobressaltou-se e pousou o copo antes de o entornar. O que é que aconteceu? Carlos assinou um novo tratado com a Inglaterra. Falou-me detalhadamente dele na última carta que me escreveu. Mas pareceu-me ser mais uma chantagem, mais um roubo, que não encontro outras palavras para o definir. Quem tem poder, exerce-o. Mas os escrúpulos e a honestidade não ficavam mal em política, sobretudo quando se lida com um país aliado. O Conde de Paris fez um sorriso triste. Amélia repreendeu-se a si mesma. Quem sou eu para dar ao meu pai explicações de traições? Portanto, acabamos de abdicar dos nossos territórios mineiros mais ricos. Lá volta às ruas a contestação. E se quer que lhe diga, pai, estou farta dos ingleses até às orelhas. Sei que o têm recebido como um dos deles, mas quem tem poder, usa-o. Quem tem poder pode ser generoso quando lhe convém, ou pelo menos não lhe faz moça. Que diferença lhe faz ter um pretendente francês a viver entre os seus? Sobretudo quando o país aliado, entre aspas, está perto da bancarrota, não consegue pagar as suas dívidas nem sequer internamente, não consegue escoar os seus produtos agrícolas. Amélia, não quero preocupar-te mais, mas já sabemos o que vai acontecer a seguir. As pessoas vão a correr aos bancos e tirar o seu dinheiro. E o Banco de Portugal vai ficar sem reservas, e lá vai voltar a conversa de que a Rainha Mãe gasta muito dinheiro e que a família real custa cara ao país, lamentou-se Amélia. E o pior, pai, o pior é que não parecem ver como trabalho para melhorar as condições das pessoas, como estou a montar uma rede de assistência nacional. Não é caridade, pai, é uma política de justiça. É isso que eu estou a fazer. A Condessa de Paris interrompeu pela primeira vez a conversa. A má língua da corte queixa-se de que não te vestes em Paris como a tua sogra, que não vais visitar hospitais de fato de gala e manto a condizer. Irritada, acendeu um cigarro, embora nem tivesse ainda chegado à sobremesa, e vociferou: Não fazem a mínima ideia do que querem e deixam-se manipular por todos. Às vezes pergunto-me por que não nascemos republicanos. É tão mais fácil criticar do que fazer. Amélia e o pai entreolharam-se e desataram a rir. Essa é que era a notícia de primeira página, mãe. Condessa de Paris inscreve-se no Partido Republicano, disse Amélia. Para poder continuar a caçar sossegada, disse o conde. Uma gargalhada bem disposta encheu a sala de jantar. Naquela noite, Amélia disse aos pais: Amanhã começo a fazer as malas. Acho que Carlos precisa de mim. O conde de Paris fez-lhe uma festa rápida num braço. Não somos gente de fugir às obrigações. Vai, filha, que lá estaremos a passar o verão na pena, disse logo a mãe. Era assim o clã Orleães velava pelos seus. 61. Cidadela de Cascais, setembro de 1891. Nada mudara desde que chegara de Espanha. Carlos parecera feliz de a ver. Jantara um ou outro dia em casa, mas depressa voltara a desaparecer sorrateiramente sempre que tinha uma oportunidade. Até que chegara Phil, no seu Marrousset, um veleiro enorme para onde fugia sempre que podia. E a primeira coisa que o irmão fizera fora arrancá-la do Monte da Lua, da sua pena, e obrigá-la a vir para a cidadela com os pequenos. Mana, não te podes fechar aqui na pena e deixar Carlos em Cascais sozinho, protestara. Tu, que és igual a ele, lá sabes, porque é que é perigoso deixar um homem sozinho. Mas deixa lá que, pelo que sei, o rei está sempre muito bem acompanhado. Phil franzira o sobrolho zangado. Amélia, ficas feia e dura quando fazes esses comentários amargos. O que é que aconteceu à minha irmã sorridente e confiante? Amélia sentira as lágrimas assomarem-lhe aos olhos. E Phil abraçara-a, falando-lhe baixinho ao ouvido. Deixa-te dessas coisas, Amélia. O Carlos gosta imenso de ti. És a rainha, a mulher dele, e nem sequer sabes se essas tuas suspeitas são verdadeiras. Bem acompanhado. Sou a mesma conversa de damas que não têm nada com que se entreter. Além do mais, nós, homens, temos muito mais garganta do que outra coisa. Olha que sei do que falo, disse, já entre gargalhadas, puxando-a da cadeira onde estava sentada e ordenando: Vai fazer as malas. Amélia sentira um peso levantar-se dos ombros. Querido Phil, e tinham sido os melhores 15 dias de há tanto tempo. Montaram a cavalo, fizeram piqueniques, jogaram às cartas e até voltou ao campo de ténis. Luís Filipe adorou a praia e o tio Phil atirou-o ao ar e ensinou-o a mergulhar. Manuel estava mais birrento, com os dentes a nascer. Sentia-se tão feliz que foi capaz de escrever uma longa carta à sogra que se refugiara na granja, porque a cidadela lhe lembrava o falecido marido. Contou-lhe histórias das crianças e encheu as linhas de detalhes pitorescos. Que bem lhe fazia Phil. 62. Instituto de Socorros a Náufragos, Carcavelos, fevereiro de 1892. Tudo começara quando Carlos fora avisado de que o temporal surpreendera na póvoa de Varzim mais de 900 pescadores na faina. E o balanço possível indicava que pelo menos 100 teriam morrido afogados, sem que fosse possível sequer chegar perto para os salvar. Mesmo a sul, ali em Belém, o vento ainda soprava forte. E das janelas viradas para o Tejo via-se o rio cinzento e encrespado, as ondas a baterem contra as margens com fúria. Só chatices, protestou Carlos, entrando na sua salinha com as galochas na mão. Onde é que vai com este tempo? Perguntou Amélia, surpreendida. Até Lisboa, onde prometi encontrar-me com o ministro da Marinha. A Costa Negra matou hoje 100 pescadores. Todos os anos tem sido a mesma coisa, Carlos. É preciso criar um instituto de socorro a náufragos, mas equipado e com pessoas formadas para acudir nestes dias. Carlos olhou-a, sério. Precisamos da sua capacidade de organização, minha querida. E com o treino que teve a formar o Instituto do Ultramar, a acolher as viúvas e os órfãos dos nossos militares, montar um serviço de apoio aos pescadores já não tem segredos para si. Amélia corou de satisfação e Carlos acrescentou: Tem de ser a senhora a agir. Sabe bem que os portugueses só se afligem no momento e depois esperam que a providência divina faça o seu trabalho. Amélia levantou-se, entusiasmada. Posso ir consigo? Não demoro nada a mudar de roupa. Porque, Carlos, é preciso falar também dos faróis. Praticamente não há faróis na costa. Carlos deixou-se cair num sofá, com as botas na mão, e sorriu-lhe. Vista-se, rápido. Fora assim que tudo começara. O ministro da Marinha, Ferreira do Amaral, tornara-se o seu principal aliado. Conhecia o seu trabalho e acreditava nela. E esse era um sentimento que a enchia de orgulho e que abrira as portas a um mundo de homens, onde as mulheres, mesmo uma rainha, eram olhadas com desconfiança. Vencera essas suspeitas. As suas ideias eram incisivas e inventara mil maneiras de angariar dinheiro para financiar a operação que implicava barcos e equipamentos de salvamento, equipas preparadas e a construção de mais faróis. Hoje, meses mais tarde, o Real Instituto de Socorro a Náufragos estava de pé. Comovera-se quando tinham insistido que lhe presidisse, porque disseram, e queria acreditar que eram sinceros, agira contra o fatalismo. Recordou a carta do pai chegada no dia em que Dom Luís morrera. Para tudo terás a recompensa de sentires que fizeste a diferença. § 63. Palácio das Necessidades, 10 de maio de 1892. Tinham decidido mudar-se. O Palácio de Belém era pequeno demais para todos. Os príncipes cresciam, precisavam de apartamentos próprios, de quartos para o preceptor, os professores. Carlos necessitava de um escritório maior, de uma sala de reuniões, e ela, Amélia, de aposentos distantes dos dele, para que não ficasse à noite à espera de ouvir a porta do quarto bater. Precisavam de distância um do outro, dissera-lhe abertamente. E Carlos protestara, como sempre fazia, negando ter mudado, negando não a amar, como sempre a amara, jurando que tudo o que por aí se dizia não passavam de boatos e maledicência. Mas concordara em que os seus quartos ficariam numa ala do Paço das Necessidades e os dela no outro. Mais lenha para a fogueira dos inimigos da corte, pensara Amélia, sem, no entanto, vacilar. As crianças, por seu lado, estavam encantadas com a mudança. Mãe, o pai mandou fazer campos de ténis na Tapada e vamos ter muito mais espaço para montar a cavalo. Mas, mãe, podemos fazer uma casa na árvore? Mãe, podemos? Sempre Luís Filipe, bem disposto e divertido. Sempre Luís Filipe, que lhe enchia a alma e dava um propósito firme à sua existência. Venha comigo, disse-lhe Carlos, estendendo-lhe a mão. Segurou-a e sentiu o seu calor e o seu cheiro. Onde é que me leva? Fingiu resistir. Tem de tapar os olhos, disse o rei, enquanto lhe atava um lenço à volta da cara. Sinto-me como o pobre do filho do jardineiro, em riu, com o seu riso mais leve, subitamente reencontrado. E sente bem, porque está a ser raptada como ele, respondeu Carlos, a voz aliviada por haver reagir assim. Passaram para o jardim por uma das portas da sala e sentiu o cheiro das frésias já em flor e da glicínia azul que cobria o alpendre. Para onde me leva? Espere e vai ver, que impaciente! Quando se habituou à luz, tirada à venda, viu que estava à porta de uma casinha no meio do jardim, como a da história da Maria e do João, que tantas vezes contava aos filhos. Carlos abriu a porta e Amélia baixou a cabeça para entrar. O espaço tinha sido transformado num ateliê, as telas de Dom Luís nas paredes e telas brancas pousadas contra a parede. Uma mesa de madeira corrida, com o tampo de mármore, tinha pousados os guaches e tintas alinhados ao lado dos frascos com pincéis. Um ateliê para si e para mim, se me deixar dividi-lo consigo. Amélia saltou-lhe ao pescoço e por minutos julgou ouvir as ondas do mar e sentir entre os pés a areia das praias de Cannes, onde pela primeira vez se tinham tocado. Carlos beijou-a com paixão e ela retribuiu o beijo. Os seus dedos abriam-lhe os botões da camisa e a língua tocava-lhe o pescoço. Carlos protestou, mas só uma vez. Nessa noite, no seu diário, Amélia escreveu: "Não posso lutar contra este sentimento. Amo o Carlos que pinta o azul do mar e os barcos que o navegam, o Carlos que capta com o lápis de carvão o rosto do pastor e a força de um plátano. Amo o Carlos pintor."